nesta solidão. Nesta solidão esmagada, e já nem de ti me lembro. És um fantasma sem história nesta solidão esmagada. Diga lá, ó Sr. Fado, com Joana Santos. Andei pela moraria, nas tascas de antigamente, mas o fado estava ausente, mudou de lá quem queria, e corri Lisboa inteira até encontrar fado. Porém achei-o mudado, cantado de outra maneira. Chorai, fadista, chorai, como dizia a cantiga. E se uma guitarra amiga trinar em tom magoado, cantai, fadistas, cantai, com vossas gargantas roucas, que anda o fado noutras bocas, que não são loucas para o fado. Agora de madrugada eu ouço por todo lado, noutras bocas outro fado, que de fado não tem nada. E choro então passado, os fadistas que morreram, ouvindo alguns que nasceram para tudo menos para o fado. Chorai, fadista, chorai, como dizia a cantiga. E se uma guitarra amiga trinar em tom magoado, cantai, fadistas, cantai, com vossas gargantas roucas, que andam fado noutras bocas, que não são bocas para o fado. Cantai, fadistas, cantai, com vossas gargantas roucas, que andam fado noutras bocas, que não são bocas para o fado. Chegamos ao fim da nossa primeira edição de hoje. Passou, no obstante, este nosso bocadinho, mas daqui a pouco estamos de volta às 19h30 para mais 30 minutos repletos da nossa alma portuguesa. Em geral, geral.radioantinaweb@gmail.com. Lembro que pode sempre pedir o seu fado. Indique-nos o fado, o fadista, que, se quer ou não dedicar a alguém, e claro, se tem alguma preferência por alguma das edições para passar o seu fado. Da minha parte é tudo por agora, mas desejo-lhe uma ótima tarde e já sabe, às 19h30 estou consigo novamente para mais um Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre em português. Fique bem e até já! Perco a noção, assim que a noite declina, para a madrugada chegar. Envolto na escuridão, procuro sempre uma esquina, só para te ver passar. Envolto na escuridão, procuro sempre uma esquina, só para te ver passar. Quero dizer que te amo, mas qual sombra fugiria? Passas por mim descuidada. Quando a tua imagem chamo à luz divina do dia, é tudo sombra e mais nada. Quando a tua imagem chamo à luz divina do dia, é tudo sombra e mais nada. Por isso, sem que me afoite, em passar de noite à rua, onde em má hora te vi, procuro as sombras da noite, então escondido da lua, eu canto pensando em ti. procuro as sombras da noite, e então escondido da lua eu canto pensando em ti. Quem sou, quem és, não importa, eu sou mais um que se porta, um amor inconfessável. E tu com esse amor esquivo, serás o doce motivo que me inspirou este fado. E tu com esse amor esquivo, serás o doce motivo que me inspirou este fado. Pedaços do coração.